coração. Contarei as tuas maravilhas em adoração. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Cantarei ao Altíssimo, meu Rei, meu viver. Ó Senhor, tu és meu refúgio. Inimigos retrocedem, caem sem poder. Diante da tua face eu posso renascer. Tu és justo em teu julgar, sempre fiel. Sustentas meu direito, meu clamor é teu. Ó Senhor, tu és meu refúgio. Amparaste quem em ti confia. Teus feitos entre os povos vou proclamar. Levanta-te, Senhor, mostra a tua luz. As nações se lembram que só em ti há paz. Os necessitados nunca serão esquecidos. Na tua misericórdia são sempre ouvidos. Ó Senhor, tu és meu refúgio em tempos de angústia, meu abrigo. Nunca desamparaste quem em ti confia. Teus feitos entre os povos vou proclamar.